Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Nerdrop de 2010. Nós temos hoje a nossa convidada Aline Viana, mais conhecida como a Doji. Oi, eu não sou a Fernanda Abreu. Ah, desliga então. Não, é que olha só, tem uma mensagem de voz minha no Nerdcast 64 que eles ficaram me sacaneando, me chamando de Fernanda Abreu por causa do meu sotaque. Ah, era tu! É, sou eu. É o Nerdcast. Então é isso, vamos agora direto para a nossa leitura de e-mails. Ximeios. Carioca, Suíça. Ximeios, é. No Morro das Pedras. É nóis, leque. Nerd Mail. Estamos todos reunidos mais uma vez, irmãos, para a leitura, e-mails e comentários do primeiro Nerdrops de 2010. Que e-mail? Então, que nós milagrosamente conseguimos passar um mês praticamente sem programa e não recebemos um e-mail. Muito obrigado, ouvintes, pela consideração de vocês. Feliz ano novo. Nem de feliz ano novo. Muito obrigado a todos. E vamos seguir os nossos comentários, então? Antes de tudo, também gostaríamos de lembrar que o Nerdrop está na rádio Animix, em vários horários, você pode entrar lá. Qualquer horário. Se deliciar e ouvir nossas vozes várias vezes na semana. Acesse www.radioanimix.com.br. Próximo assunto. O que nós ganhamos? Bota a musiquinha aí, bota a musiquinha aí. Nós ganhamos o prêmio podcast, meu amigo Guizão. Categoria notícias. Voto popular. Não tem pra ninguém. E como dizia o sábio ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Literalmente, sem edição. Porque, né, meu amigo? Júri técnico de c*** rola. Cara, a gente quer agradecer a todos os ouvintes do Nerdrops que votaram na gente, cara. Fica muito feliz de saber esses votos que vocês dão pro Nerdrops. É, fala o quê, né, meu? Nossos ouvintes são foda, cara. O segundo colocado ficou com 10% dos nossos votos. Ele não é desmerecido, né? Não, não é desmerecido, mas isso é só pra mostrar, não é pra mostrar nada, falar dos nossos concorrentes, mas isso é pra mostrar que nossos ouvintes são fodas, cara. São bons, cara. Os caras pegam, a gente reclama tudo, mas eles colaboram, eles participam, sim. Só agradecer mais uma vez, e é isso que dá força pra gente continuar aí, né? A gente faz o programa pros ouvintes, e o fato dos ouvintes apreciarem tanto é o que faz a gente continuar. Ah, também precisamos lembrar, né, que nós tivemos nosso clipe de final de ano, fruto do esforço coletivo, muito ensaio. Muito ensaio, sem edição, viu? Foi tudo uma tacada só. É, porque você sabe que edição é coisa pra fracos, né? O negócio é gravar numa paulada só e foda-se quem estiver vendo. Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe também, viu? E ainda ganha prêmio. Ai, caramba. Exato, mas vamos nessa. Vamos aos nossos comentários. Comentários é do Felipe McLeod, que diz o seguinte: e aí, é o Hurley na capa desse podcast? Não, é um nerd genérico. Que pra variar tinha que ser gordo, né? É lógico, gordo e de óculos. Temos também o comentário do Jordan, que diz que Nerdrops ou na mesmo, chupa geral também. E ninguém bate o Nerdrops na categoria notícias, e tem o Nito. Aê, garoto. Olha, a gente tá dizendo também que a gente vai abolir o Chupa 2010, tá? Tá, Sus? Ah, eu não ligo. Eu parei com essas p*** faz tempo, quem não para é eles. Bateu. Obrigado até fazer camisa com Chupa, né, velho? no suporte chupa. Aí tem o do Tio Lip, né? Entre aspas, cavaleiros. E o seguinte: olá, pessoal do Nerdrop. Sei lá se já comentei antes, juro que não lembro. Mas sou ouvinte antigo, desde o 12, eu acho. Primeiro, quero desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que todas as promoções que vocês estão aprontando deem certo. Nós também desejamos que isso aconteça. Segundo, quero dizer que vocês são o podcast de cultura e informação mais foda ever da podosfera e que não me sinto mais confortável lendo e indo atrás de blogs para saber novidades nerds, uma vez que já o fazem tão bem. Muito obrigado. Que gostoso isso, né? Em terceiro, quero parabenizá-los pelo ótimo cast número 25, trazendo o senhor Guilherme Costa. Deu um ar de maior seriedade ao cast, mas não atrapalhou em nada o clima de descontração do mesmo. É bom falar alguma coisa com seriedade de vez em quando. O cara apavorou, né, mãe? Guilherme não, Costa. Não, foi foda, eu ouvi. Apavorou. Só uma coisa sobre a postagem. O link para o trailer de KickAss tá errado. Deu uma olhada aí, beleza? Já foi consertado, né? Foi, cara. É que a menina é tão foda que ela tirou o link do lugar. Cara, faz tanto tempo que isso daí foi consertado ano passado. Pra terminar, só pra dizer que também participo de um podcast, o ArgCast. Olha aí, os nossos amigos do ArgCast. E que o convido para ouvir os nossos casts sobre animes, games, RPG e cultura inútil. Felicitações e que o Alan Polar possa retornar ao cast em breve. Ah, nós aqui outra vez. Senhor Alan Rodrigo Dias. Então, pessoal, é isso aí, cara. Realmente eles têm um podcast bem legal. Acessem aí argcast.com e até no número 40 eles falam sobre The Big Bang Theory, cara, que é um seriado muito foda. É fantástico. Eu vejo a cara do Sheldon, não consigo parar de rir. Tem uma cena que eu gostei tanto do Big Bang Theory que minha namorada proibiu de eu contar pras pessoas, tanto que eu falei. Qual era? Fala pra gente. Pra gente. Não. Vai ficar gravado, Guilherme. Ela vai me bater, não. Ela bate fala, mesmo. Fala. E Huronix grita aqui: fala, galera do Negócios. No caso, todo isso daí é fala, né? Todo mundo por isso. Fala, galera do Nerdrop. Aproveitando o final do especial do Jeep, eu mandei um abraço pra galera do Nerdrop, melhor de verdade em texto. Grande abraço pra todos. Chupa pra você. Eu posso dar sacanagem que o Olho é Oliver? Ui, que meio. Não, isso foi o mais próximo que uma pessoa normal consegue chegar, né? Da velocidade Mach 3, né? Com que o cara lê as coisas, velho. Cara, o cara fala tão rápido que a conexão de 4 mega dele não suporta. Sai repetido, mixado já, cara. Cara, vocês lembram da Six de Blossom? Sim. Puta, é mesmo! O Huronix é nossa Six! Aí tem um comentário aí, eu terminei a observação dele errado. Ui, que meigo. Ah, mas brincadeiras à parte, abraço aí pro Voronix, né, cara? Pô, foi um puta de um apoio aí no final do ano passado pra nós aí, cara. Um abraço de volta aí. José Silvério, o cacete, né? O lance aqui é Eduardo Voronix. E por último, um comentário carinhoso do Cosmides. Vão a merda. Muito obrigado, Cosmides. Feliz 2010 pra você também. Então é isso, meu povo. A gente agradece a todos que comentaram, que manifestaram pelo Twitter, né? Todo o apreço por nossas pessoas e o nosso programa. Perguntando se a gente ia voltar ou não. Então é legal ver isso, cara. Eu fiquei contente de ver isso aí, saber que o pessoal espera pelo Nerdrops toda segunda-feira. Então é isso aí. Estamos de volta. Nerdrops 2010. Vamos agora às notícias de cinema. Cinema. Então vamos agora aos nossos destaques de cinema. Mel Gibson envolvido em Mad Max 4. Ator reclama de Besouro Verde. Avatar rompe a barreira de 1 bilhão e já é a segunda maior bilheteria na história do cinema. Filmagens de Thor podem começar em breve. A Academia inicia processo de votação para o Oscar. Sabe a coisa dos 200 filmes mais aguardados para 2010. Novo 007 já tem diretor. Nova adaptação dos quadrinhos a caminho dos cinemas. Roteiristas de Zumbiland contratados para filme de Deadpool. Sandra Bullock faz história nas bilheterias do cinema. Produção de Homem-Aranha 4 é paralisada e altera data de lançamento de Thor e Piratas do Caribe 4. Mark Millar seleciona nomes para um possível novo filme de Superman. Lanterna Verde recebe sinal verde para início das filmagens. Produtor revela vários detalhes de Motoqueiro Fantasma 2. Bem, sei, essa semana já teve também o trailer internacional do Karate Kid, também conhecido como Kung Fu Kid. O meu filhinho Jaden precisa fazer sucesso de qualquer jeito, né? Kid. E ele escolheu o primeiro caminho errado. Nada, cara, parece que vai ser bom esse filme. A história tá muito louca. Três motivos agora, de por que vai ser bom. Depois agora de Avatar, o filho do Michael Jackson... Michael Jackson! Filho do Smith e o Jack já vão ser pintados de azul. Tá aí meus três motivos. Cara, não tem nem muito o que falar, cara. Cara, eu acho que vai ser uma merda foda, sei lá, eu não confio, não. Três motivos. Afinal de contas, vai ser Kung Fu Kid ou Karate Kid? Porque até então tava sendo anunciado como Kung Fu Kid e no trailer saiu como Karate Kid, né? Mas é o remake do Karate Kid, mas vai chamar Kung Fu Kid, não é? Não, vai chamar Karate Kid. Ele tava sendo usado, o nome até agora que tava sendo usado pra trabalho era Kung Fu Kid. Eu não sei, eles devem ter feito uma reunião nos estúdios e decidiram que era melhor colocar o Karate Kid pra remeter ao filme antigo, porque se a intenção deles foi já fazer o remake pra poder chamar o pessoal que já... Não, a criança não luta com o Gifo, a criança luta com qualquer coisa, é criança. Meu, o cara faz um espacate vertical, não é pra qualquer um, não. O filho do Smith? É, o filho do Michael Jackson aí. O filho do Smith é mais bombado que muito cara, velho. Eles devem dar drugas pra esse moleque aí. Dorgas? Dorgas, mano. Bem, outro clássico da infância de muitos nerds aqui também teve um teaser trailer essa semana, né? Toy Story 3 ganhou um vídeo que apresenta o Sr. Prickle Plants, que é interpretado pelo Timothy Dalton, conhecido também por ter sido James Bond nos anos 80. E ele apresenta o diretor ali, o Unkrich, falando o que vai acontecer com esse personagem na franquia e fala também o que a gente pode esperar um pouco desse terceiro filme. O Timothy Dalton foi o pior 007. Eu não acho. Eu não gosto dele, não. Eu acho que o pior foi aquele George de Lasanha, porque só fez um, né? Ele tá fazendo a voz de Kenny. Na minha opinião, tem um do... O Timothy Dalton, ele fez dois, né? Tem um dos filmes que ele fez, eu gosto. Agora o outro é detestável mesmo. Bem, em Toy Story 3, o que vocês têm a acrescentar? Mudando um pouco do assunto dos 007... Cara, se for o mesmo 3D que tá nos trailers que tá aparecendo por aí, vai ser foda, né? Eu vi o trailer no cinema, quando eu fui ver Fantasma de Scrooge. Eu gostei muito. Foi muito, muito bom, assim. Eu espero muito do filme. Ah, eu já falo, cara. Pixar não faz cagada, né, irmão? Continuando com a lista de trailers da semana, nós temos também, ó, o trailer de espionagem Paris with Love, que ganhou também um trailer, né? O que vocês acharam? Não pornô, isso foi Paris Hilton with Love? Oh, esse era bom, hein? Não é com o Gerard Butler lá? É, deve ser. Não, cara. Tudo agora é. John Travolta e Jonathan Rhys. Ah, o John Travolta tá muito feio nesse filme. Puta que pariu, ele tá careca, ele tá ridículo, cara. Ele parece... Cara, ele... Lembra quando eu raspei o saco que eu contei que eu passei lá o Dove Bronzeia? Então, ele tá aparecendo, só que sem o Dove Bronzeia. Tá careca. Mas você viu que o nível de badass dele aumentou, né? Aumentou. Ele tá com uma cara de Tonho da Lua aí, cara. Se você tá play, ele baba. Ele grita, né? Tio! Cara, o trailer é bom. Tem ação pra Dedéu aqui, sei lá. John Travolta meio esquisitão, diferente de tudo que a gente já viu antes, né, cara? Cara, eu acho que promete sim, cara. Você é o último cara que pode falar que um filme de um cara careca é bom. Que isso, cara? O quê? Como assim? Porque você é careca? Não, não sou, mas eu esqueci o nome do filme que eu ia falar. Puta que pariu. Não, se é com o Vin Diesel é bom. Não é Vin Diesel, não. Apesar dele é nerdinho, não gosto dele, não. É o outro, é de jogo. Ai, meu Deus, qual o nome? Game. Não. Reed. Não. Lembrei qual que é. Hitman. Isso, Hitman. O cara do Hitman tá gostoso pra cacete, ele é careca. Eu também sou careca, você. Logo do ritmo, velho. Eu tenho certeza que ela ficou com tesão, foi no código de barra do cara. Bem, e por último, um trailer que deve deixar todo mundo maluco, né? Quem viveu nos anos 80. O Oliver viveu anos, né? 60, 70, 80. Enfim, vazou o trailer do tão esperado remake de Esquadrão Classe A, que traz Liam Neeson, Bradley Cooper, Charlton Copley, Jessica Biel, Patrick Wilson e Quinto Jackson arrasando como as novas versões dos famosos personagens dos anos 80, né? Vazou daquele jeito, né? Vazou, soltaram na internet, né? Eu gostei do trailer e tal, mas eu achei esse BA muito bonzinho, muito cara de, sabe, de John Coffey. John Coffey? Que se fala igual café, mas não escreve igual, não. Cara, vai ser mais ou menos o espírito lá dos anos 80, né? Só que com aquelas cenas forçadas de hoje, né, cara? Pô, paraquedas num tanque de guerra, velho. Pô, mas por que não? Pode acontecer. Eles botam paraquedas em... Tem isso já. Tem, eles botam paraquedas em nave que vai pra lua. Já tem, já. Tanque aí, aí o cara... Já tem, já. Abre a escotilha, pega ponto 30 e sai parando. Sim, não, claro. Aí é no ramo. Olha, eu tô sentindo tá um pouco ranzinho. A gente tá cinza. Olha, não tem problema? É, o cinza óleo. Cinza óleo. Aquela Pantone, né? Cinza óleo. Cinza óleo. Cinza óleo. Eu gostei aqui, eu senti aqui que ficou legal o Murdock, cara, com o Charlton Copeland. Pô, esse cara estourou mesmo, né, meu? Distrito 9. Olha, cara. Ah, agora sim. Se ele estourou ou não, eu acho que é um problema dele, né? Que filha da puta. Vai. Chega de falar besteira sobre Esquadrão Classe A e vamos passar agora para Mel Gibson e Mad Max 4. Fala aí, Guizão. Fala sobre o Mad Max 4. Olha, o negócio tá ao vivo. Tá ao vivo hoje. E o diretor George Miller afirmou alguns dias que gostaria de ter os atores Tom Hardy e Charlize Theron. Oi, tudo bom? Você tá bem? Tá legal, mano. Tá falando aqui, tá falando pra que show. Os atores Tom Hardy e Charlize Theron no quarto longa-metragem do que era uma trilogia Mad Max. Hardy, por sua vez, diz que ainda não recebeu nenhum anúncio oficial de oferta de papel. Além de afirmar que o teste de elenco que ele fez nada tinha a ver com o papel principal do filme. É sempre assim, né? Nunca tem nada a ver. Ele foi pra teste de elenco de Mad Max 4, não tem nada a ver com Mad Max 4. Não, ele foi fazer o cachorro, né, cara? Foi fazer o cachorro, fazer a narração de abertura. Por outro lado, a Icon Entertainment assinou o contrato para a coprodução da película. Bom, a Icon vem a ser a produtora de Mel Gibson, que interpretou o protagonista nos três primeiros filmes da franquia. Isso abriu margem de especulações acerca de uma participação do ator no novo longa. E mesmo que tenha sido dito que Mad Max 4 seria um prequel, nada impede dos rumos serem mudados, né? Caso Gibson queira ser novamente o Max Rokatan nas telões. Só, agora é o que vai acontecer, né, cara? Eu acho que podia ser o Mel Gibson sim, por que não? Tom Hardy, que é o senhor, piada pronta, né, velho? Tom Hardy, ele tava em Rock and Roll, né? Rock'n'Roll, cara, é pica na pedra. Os caras pediram, né? Então, rádio Rock'n'Roll. Agora a Charlize Theron no filme. Agora fala pra mim, tudo bem, digamos que o Mel Gibson resolva ir pro filme. Os caras vão alterar o roteiro inteiro por causa disso? É, cara, a produtora é dele. Agora falando em Charlize Theron. Ô, Doge, você pegaria a Charlize Theron? Não. Ô, louco. Que pena. Você é a única aqui, tá? Todo mundo que tá nessa conversa, só você não pega. Shame on you. Mel Gibson vai fazer o que agora com o Mad Max? Vai dar chicotada com um pontinho de osso e crucificar ele? Geriatric Mad. É, exatamente. Tava pensando nisso. Você falou em geriátrico. Porque o cara já quer queira, quer não. Ele já tá um pouco passado. Será que não vai ficar muito pesado, assim? Não vai ficar muito ridículo ou forçado, assim, colocar uma cena de ação com ele já velhaco e você perceber que o nego tá colocando um dublê muito mais novo e fazer aquela coisa meio Didi? Ah, mas será que vai ter dublê? Porque o Rambo... Tipo, Rambo, o Rock e os Mercenários? Exato. Ou o Exterminador do Futuro no 4. É, então, mas é CG ainda, mas os caras estão voltando, né, cara? Então acho que, sei lá. Como todos sabem, Avatar, o grande sucesso da televisão brasileira, bateu aí recentemente 1.131.000.000 e alguns quebrados aí. É a segunda maior bilheteria na história do cinema. A primeira pertence ao Titanic, com 1.842.000. E é isso, cara. Se cada brasileiro aqui se conscientizar e for no IMAX, em uma semana a gente passa esse valor, cara. O que vocês acham? Meu, mas agora você imagina que não é pra qualquer um, né, cara? Teu nome nos dois maiores sucessos do cinema, né? É, o Leonardo DiCaprio é foda, velho. Porque, assim, o cara fez sucesso, né? Tem muita coisa a se considerar, porque tem muita gente que tá reclamando que agora tem o preço do cinema 3D e IMAX, que tá um absurdo, e isso faz a arrecadação subir mais rápido. Só que também tem outra coisa, né, cara? Na época do Titanic, você não tinha pirataria, assim, desse jeito, né? Porque hoje em dia, se você não acha o filme bom, o que você vai fazer? Você não vai assistir no cinema, você vai baixar e assistir na tua casa. Você faz isso? Não, eu tô dizendo geral. Nossa, acredito, cara. Nossa, e agora que a TAM fechou, como faz? Não acredito que o Polar fez download de filme, né? Entendeu? Então, o que eu acho que é o seguinte, porque o pessoal reclama tanto da pirataria, só que você pode ver que quando o filme é bom, o cara que baixa pra assistir em casa vai no cinema assistir também. Isso cinema, é fato. Baixa as calças, né? Literalmente. Então, sabe, tem essas variáveis a se considerar, mas nada disso eu acho que tira o mérito da obra do cara, entendeu? Tudo bem que você pode dizer que o roteiro é raso que nem um pires, e com 15 minutos você já sabe tudo que vai acontecer. Que é a Pocahontas. Oh, que isso, cara, não é assim, não. Não, você falou Pocahontas, sabe o que me lembrou também? Eu que vivo um filme infantil lá em casa. Você assistiu Sem Florestas? É lindo. É a mesma coisa do Avatar, é o cara que entra pra ferrar um grupo lá, que ele vai se dar bem em cima do grupo, aí ele se simpatiza e quer fazer parte do grupo, entendeu? Então quer dizer que o James Cameron, ele tá numa onda de falta de criatividade, né? Ele só não colocou o Sem Floresta nesse porque já tinha dono. Não, mas eu vou falar uma coisa que eu vi no Twitter, eu lembro quem que escreveu, mas é verdade, cara, tipo, o James Cameron faz o que todo mundo faz como ninguém faz. Pô, que lindo! Você leu num livro, Dado? eu falo, né, Chico Xavier que escreveu. Não, cara, mas é o que eu disse antes aqui, cara, esse filme você não dá pra você separar o categorias, né, roteiro, não. Você tem que considerar tudo junto, cara. Porque a grande novidade aqui são os efeitos visuais, né? Ele ficou 10 anos martelando em cima. E só, cara, a história a gente já sabia que ia ser um negócio bem base mesmo. E eu achei o filme muito legal. Eu também achei bem legal. Eu saí do cinema emocionado. Eu saí azul de fome do cinema. Bem, no final do ano passado, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas deu início à corrida do Oscar através do envio das cédulas de votação para os seus eleitores. A 82ª edição vai contar com o voto de 5.777 membros, que eles têm que devolver suas cédulas preenchidas até às 5 horas da tarde do dia 23 de janeiro. 5 horas da tarde lá, então 9 horas da noite aqui. E como acontece anualmente, né, o envio das cédulas, como a verificação de cada membro da Academia, é verificado para não ter esse risco de um membro votar duas vezes, ter um amiguinho lá que tá numa outra produção e ser beneficiado, né? O voto dele é invalidado ou ele é considerado fraudulento? Olha o nome, cara, da empresa que faz a verificação de duplicidade ou não nas cédulas. É a PricewaterhouseCoopers. Agora fala três vezes, Rafa. Já difícil merda. Falar o nome, você imagina burlar os caras. E ao contrário do que se pode imaginar em uma indústria acostumada à alta tecnologia da computação gráfica, a contagem é feita manualmente, cara. Imagina que coisa mais escrota isso. Bem, o anúncio dos indicados será feito no dia 12 de fevereiro no Samuel Goldwyn Theater e a cerimônia será no dia 7 de março no Kodak Theater em Hollywood, como de praxe. Leonardo Drops vai estar lá. Depois que os produtores Michael Wilson e Barbara Broccoli, olha que nome bacana, disseram que o 23º filme da franquia 007 ficaria em compasso de espera até a venda da MGM e definição de novas estratégias pelo novo proprietário, o site The Hollywood Reporter traz uma notícia que denota justamente o contrário. De acordo com o THR, a produção foi acelerada apesar dos problemas financeiros do estúdio. E as filmagens devem começar em junho, com previsão de estreia nos cinemas em 2011. E o Polar vai abrir uma garrafa, uma lata de cerveja. Presta atenção! Oh, rapaz! O site ainda disse que Sam Mendes, vencedor do Oscar por Beleza Americana, está em negociações para dirigir o longa-metragem, que tem os nomes de Neil Purvis, Robert Wade e Peter Morgan como responsáveis pelo roteiro. E a Paris Hilton, responsável pelas cenas pornôs do filme. Ah, cara, eu não sei o que dizer. Ah, cara, eu li no blog de uma amiga minha que me bloqueou. Olha lá! No Twitter. O blog de uma amiga minha é mentira. Ela me bloqueou. Sempre mentira. Não, é verdade, cara. Eu sei quem é essa amiga. E eles vão estar também com o bicho de fazer o próximo filme dos Power Rangers. Eu só espero que fique melhor que Quanto ao Solace, que eu achei uma merda. Eu achei o filme péssimo, não gostei. A música não tem nada a ver com o 007. O estilo do clipe, sabe, tudo. O filme foi total feio. Mas sabe por que tava total feio? Porque você não tinha uma companhia agradável ao seu lado. Eu fui ver sozinha, pode crer. Caralho, suscitar o homem gostoso hoje, né? Pelo amor de Deus, chega. Se eu tivesse lá e falasse, prazer, sus. Nossa, as pernas iam amolecer, você ia falar, esse é o melhor filme do mundo. Mano, tu tá foda ultimamente, hein, bicho? Bem, Sam Mendes, Oscar por Beleza Americana, que é um filme que não tem nada a ver com James Bond. Ok, o roteiro de Neil Purvis, Robert Wade e Peter Morgan. O que esperar desse filme, Oliver Pérez? Ah, cara, diretor bom tem que fazer qualquer coisa, né, cara? O filme dele não é nada do estilo James Bond, né? Mas, porra, lembrando bem que o primeiro diretor do James Bond, ele também não fazia filmes de ação. E, no entanto, ele fez os maiores clássicos lá junto com... Mas, cara, não tem que ser aqui nem o novo Sherlock Holmes. É, o diretor do filme, ele nunca leu nenhuma obra do Sherlock Holmes. Ele quis trazer a narrativa dele, então ele nem sabe se ficou parecida, se ficou melhor ou se ficou pior. Talvez não seria isso que hoje o James Bond tá precisando? É uma reformulação na narrativa, mas já estão fazendo isso, cara. Ah, você não acha que estão fazendo isso já? Ah, então, cara, James Bond, desde o Cassino Royale tá assim já. O que você acha daquela cena que o cara tá dando uma burdoada nas bolas dele na cadeira? Essa cena é o máximo. Essa cena é a melhor. Foi o que salvou o filme. Se bem que Cassino Royale é muito bom, mas eu não gosto do Daniel Craig, particularmente. Eu prefiro Pierce Brosnan. Ele é o 007 pra mim. Porque Daniel Craig, louro, musculosaço, assim, eu acho que não tem nada a ver. Não, mas então, esse negócio do 007, é sério, apesar de tudo, cara, o cara continua sendo um 007. Não é só porque ele tá apanhando mais agora que... Não, mas tem uma explicação pra ele tá apanhando mais. Tipo, é o primeiro filme, eles fizeram uma espécie de reboot. É, Casino Royale é o primeiro, é quando ele vira 007. Ele é iniciante ainda na arte de ser um 00. Por isso ele é estagiário. Ele erra, entendeu? Faz parte. É, não, mas então... 00 ele recebe no Casino Royale. Até então, é por isso que ele apanha mais. É a licença pra matar. Até porque o único reboot que presta, né? Não, para. Esquece reboot, Sus. Se eu fosse um cara escroto, eu ia mandar se tomar no cu, sabe? Que desenho primeiro lá. Que todo mundo é azul, os Smurfs virtuais. Que é em 3D e não tem textura. 3D Hans Donner, né? E Ryan Reynolds, o encosto cinematográfico de Deadpool, tem conversado há meses com vários roteiristas para ouvir ideias sobre o spin-off do Mercenário nas telonas. Eis que agora a 20th Century Fox resolveu contratar de verdade os escritores para o longa que vieram diretamente do filme. Que filme, Oliver? Zumbiland. Rich Rees e Paul Wernick, né, que é um puta no filme, e os caras se deram muito bem mesmo, cara. E só pra constar, os dois roteiristas já haviam escrito um esboço do script para o spin-off de Venom, que também é da Marvel, né? Além de estarem trabalhando no roteiro da sequência da comédia de zumbis, que fez muito sucesso no ano passado. Com essa definição, espera-se que as filmagens se iniciem depois de Reynolds terminar seu compromisso de boiolagem, não, desculpa, as gravações de Lanterna Verde, da DC, que devem se encerrar no verão americano. Cara, agora eu fico imaginando, tá certo que os roteiristas aí, eles têm pintas e, né, de ser dois caras fodas, dois caras bons no que fazem, né? Agora, você pega um erro, pior filme do ano, faz esse erro... Um spin-off, né, cara? Um spin-off, né, cara? Então... O que a gente vai falar, cara? Tirando que antes disso, você pega um personagem que morreu no filme e revive também, né? Que é o Venom. Nossa, o morreu decapitado, soltando raios óticos, é isso? O Deadpool? É. Sim. Morreu com várias truques de malabarismo. Olha, cara, eu vou falar pra você, eu não gosto do Ryan Reynolds, não. Ô, louco, pra comédia romântica ele é maravilhoso. Então, a não ser que o Deadpool seja comédia romântica, então eu aqui. Porque, cara, eu não gosto muito, não, mas eu confio nos caras do Zombieland, cara, porque o trabalho que eles fizeram lá foi absurdo. Quem mata Bill Murray tem que ser respeitado. Puta, cara. Quem mata Bill Murray? Tá, né, velho? Quem mata Bill Murray tem que ser respeitado, velho. Não. Pura que a gente não assistiu. É, não sabe no cinema. Isso, no trailer. O melhor de matar o Bill Murray é depois o careca lá, o cara chegar e falar: olha, eu não acho que isso daí vai curar, não, viu? Cara, e quem mata um zumbi com banjo também tem moral, né? Com piano, cara. Não, mas o piano não é o Jack. Zumbi é, não é. Mas com uma tesoura de cortar lá o barato. O que você acha, Deus? É certo com o Deadpool, né, cara? O Woody Harrison. Não, cara, o cara é foda demais. Esse é belo. Cara, ele ia ficar bom de lobo, cara. Imagina ele de lobo. Cara, eu nunca vi uma variação tão grande de métodos pra se matar zumbi por minuto, assim, sabe? Bem, fechando roteiristas de Zombieland e Deadpool, alguém tem mais alguma coisa pra falar? A gente já falou. Você quer falar? É, exato. Cara, o que eu falei? Todo mundo elogiou o trabalho deles em Zombieland. Digamos assim, foram tiradas de humor inteligente, né? Dentro do possível. Por um cara que, se você não tiver controle, só vai fazer piadinha besta e pronto o tempo todo, né? Parece eu, né? É! Já que você quis citar nomes... A gente tentou mentir, né? Grosso. Tá, mas eu acho que a gente também culpa as pessoas erradas, né, cara? Porque qual a culpa do Ryan Reynolds das piadinhas? Ah, cara, você fica se imaginando, porque você tem uma certa liberdade, né, dentro de uma interpretação. Porque são de diretores diferentes o filme. Mas eu acho que é questão de diretor. São diretores diferentes, roteiristas diferentes, e mesmo assim você conta com as mesmas piadinhas cretinas. É. Você deve ter aquela coisa do ator colaborar, né, com a produção. Isso aí, cara, não sei o que dizer mais, não. Eu espero que isso traga um uma pitada de inteligência, né, no roteiro, que tá faltando um pouco ultimamente. Se o Deadpool não der certo, vão levantar a carreira do cara dos mortos. Se o Deadpool não der certo também, dá pra fazer uma participação no Mortal Kombat, né? Cara, quem me acompanha no Twitter viu que essa semana passada eu comentei do filme The Blind Side, né? Que aqui no Brasil recebeu o nome de O Lado Cego, nada mais justo, né? The Blind Side. Ele podia ter recebido vários nomes. O Cego da Pesada. O Cego do Barulho. É, Big Mac, alguma coisa assim. Mas então, cara, esse filme é fenomenal. Trata-se da história real de um jogador de futebol americano. O cara simplesmente tá foda hoje, tá fazendo um puta sucesso, tá jogando muito. É, quem estrelou o filme? Sandra Bullock, gostosíssima, loiríssima. Sandra Bullock, a idade só lhe fez bem, né? Papai está excitadíssimo. É, a risadinha dela, o... é demais também. Mas, então, cara, esse The Blind Side, na primeira semana, passou 200 milhões de dólares. E, cara, assim, ó, tipo, é só ela, cara, a atriz principal, sabe? Playoff. Tá. E impulsionada aí pelo Super Bowl, que logo mais tem a final e tudo mais. Mas, cara, 200 milhões de uma semana pra um filminho que, tipo, cara, vocês ficaram sabendo que esse filme tava sendo feito? Não, só pra lançar. Não, mas a gente tá sabendo. Que é a final do Super Bowl em fevereiro, então. É, então. Não, mas então, cara, é um puta filme bom, recomendo todo mundo assistir. Já tem no Filmes com Legenda. E, cara, é muito bom mesmo, sem brincadeira. E aonde, cara? E final do Super Bowl na Asa do Galvão Bueno ao vivo na Globo, hein? Não, olha só, não é final do Super Bowl. O Super Bowl é a final. Então. Você sabe jogar também? Que eu preciso de alguém que me ensina. Não é campeonato todo? Chama Super Bowl? Não, Super campeonato da NFL. O Super Bowl é o nome do jogo da final. Ai, meu saco. Tamo aí. Essa mulher é perfeita, né, cara? Eu sou Guizão, seu lugar. A bola sai pra fora do campo, o cronômetro para, tá? O filme tá em cartaz fazem 7 semanas, arrecadou 200 milhões de dólares. Tá previsto que arrecada por volta aí de mais 30 milhões de dólares. E, cara, é assim, basicamente, pra quem não conhece, é um jovem, assim, ele tem problema, ele é meio dislexo, tá? E ele não tem onde morar, tal, que ele é de um bairro pobre. E a Sandra Bullock, no caso aí, ela é de uma família rica, o cara tem várias franquias e tudo mais. Então eles meio que adotam o cara, que o cara... Você tá falando que ele é dislexo, aqui fala que ele tem problemas de formação, tipo... Não, se você assiste o filme, você vê que o cara, ele tem problema de aprendizado. Ah. Portanto que depois, quando é dado uma atenção a isso, você vê que a evolução do personagem, a evolução até do próprio cara, você vê que ele vai ficando, entre aspas, normal. E aí eles adotam ele e, puta, cara, mas é um puta filmaço, tá? Já tem no Filmes com Legenda numa qualidade boa e é isso aí. Baixem assim. Ou esperem sair no cinema. E veio. Temos uma excelente crítica do Sucioso de Filho. Igual. Bem, os fãs de Homem-Aranha podem ter motivos pra comemorar ou não, uma vez que um impasse surgiu entre a Sony e o Sam Raimi, estão deixando o filme em compasso de espera, né? Que o filme tava inicialmente previsto pra estrear em 11 de maio de 2011. Não vai justamente porque eles não entram num acordo com relação ao roteiro, mais especificamente com relação a vilão. Porque o Sam Raimi já queria até o John Malkovich pra ser o Abutre, só que a Sony acha que a escolha é muito fraca e queria um vilão que tá atualmente nas HQs e tá mais fresco na memória dos fãs. Então, sabe, o Sam Raimi tá batendo nessa tecla aqui, que é o Abutre, sabe? E o medo que dava, que tava dando nesse caso era de colocar, tudo bem, esse aqui é o Abutre, então coloca mais esse e esse. Já queimam uns 3, 4 caras já. Sabe o que chegaram e falaram na orelha do médico lá? Perdeu o Playboy. Pô, dá dó, né, cara? Já vai pegar esse bracinho e vai coçar longe daqui, mano. A gente vai ter esse bracinho no rabo. Porque, pô, é estranho, né, meu? O Abutre, nossa, eu acho que nenhuma mídia ele recebeu grande destaque, né? Porque, assim, ele é um velho que voa. Posso ser honesto com você? Agora tudo bem. Qual vilão do Homem-Aranha sobrou agora? O Sergei. Só tem vilão ridículo. Tem o Rino, porra. O Rino é legal. Quando falou do Abutre, eu pensei que era aquele cara que sequestra a Saori com os corvos lá nos Cavaleiros do Zodíaco. Que filha da puta. Abutre é mesmo, sei lá, pica a pau, velho. Então, que vilão sobrou? Eu acho que o vilão que seria bom, uma história boa pra ser levada pro cinema, seria a última caçada de Kraven, cara. Aquele cara lá que tem uma cabeça de bola de cristal, não vira? Mistério. Tá? Ah, o Mistério. Mistério, era legal, hein? Cara, mas eu acho uma atitude respeitável aí do Sam Raimi, cara, porque a última vez ele não bateu o pé, isso aí, né, deu a merda que deu, cara. E outra, né, se você fizer com Mistério, o filme vai ser em 3D. Mas eu acho que o Homem-Aranha 4 vai ser respeito. Eu acho que o Homem-Aranha 4 vai ser em 3D de qualquer jeito, cara. Isso eu concordo, mas é que nem eu falo, tudo bem. Mistério pode ser um interessante, Kraven é um cara que eu acho interessante, mas eu acho que agora o Sam Raimi tá batendo o pé na coisa errada, sabe? O Abutre nunca foi um fã que merecesse esse destaque, meu. Você vai ter um filme inteiro pra falar do Abutre. Mas ele é um... Eu acho assim que ele, em todos os filmes do Aranha, em nenhum momento ele respeitou o que o personagem é nos quadrinhos. Ele mudou, entendeu? Nem o Dr. Octopus, que é um dos personagens mais tradicionais aí do universo do Homem-Aranha, né? Ele não respeitou. Quer dizer, ele pode estar com alguma ideia diferente aí, cara. De repente, pô, quem sabe compensa. Ah, porque se ele for seguir... Porque ele reconheceu que o filme 3 é ruim. Do jeito que anda a coisa, vale mais a pena fazer um filme pornô do Homem-Aranha do que continuar nessa putaria aí. Porque do jeito que vai, não deve sair porra nenhuma. Porque assim, sabe, eu acho que pelo menos os dois primeiros, tá, foram feitas adaptações do vilão, foram. Mas elas não chegaram a ferir a inteligência de ninguém. É, eu acho que ele pegou vilões de destaque e pôs no filme, entendeu? Agora, Butler nunca teve destaque, né, cara? Tá, eu vou fazer o quê? Um velhinho que o Peter Parker vai trabalhar de enfermeiro um tempo e vai cuidar dele. Tá, porque todos eles têm aquela figura paterna. Na verdade, não. Vai ser um velhinho que voa e caga na cabeça. Nenhum vilão, o máximo assim que deu um pouco de, né, que foi entrou em voga lá foi o Venom, né, cara, porque era sanguinolente, Berez e o caralho, e a galera adotou ele como o vilão do Homem-Aranha, né, cara. Você pode ver que até o Rei do Crime era um personagem bobão na linha de história do Homem-Aranha. Pô, ainda tem o Homem-Aranha. E o Frank Miller deixou ele um puta personagem pro Demolidor, cara. É, mas deixou ele pro Demolidor, por isso que virou o... Não, mas então, mas o Rei do Crime tem participações diferentes, né, cara, em cada herói da Marvel, né? Cara, mas ele foi criado pra atuar nas histórias do Homem-Aranha. É. Como é do universo Marvel, o Frank Miller fez o que fez e deixou ele como vilão do Demolidor. Graças a Deus, né? Porque ia ser um saco. O Rei do Crime, ele é o John Connor. Isso pra mim foi assim, o suprassumo das cagadas em adaptação, né, mano? Pô, louco, mano. Eu não gostei. Não, sabe, eu não via o Rei do Crime ali, cara. Pô, louco, mano. Não via. Que isso, cara? Caralho. Tô polêmico hoje. Tá tenso. Na verdade... Tem o Rei do Crime perfeito. Com certeza. A hora que ele chega e fala pro Demolidor, meu nome é Rei do Crime. Crime com C. C de café. Ai, caramba. Se fala parecido, mas não escreve igual, não. Acho que é por isso, cara. Eu vi o John Coffey, cara. E ficava esperando o Tom Hanks aparecer, né? No Expresso Polar. Opa, tem nada a ver com isso. A gente conseguiu ver o lado negro do Rei do Crime, né? Com essa alteração toda em Homem-Aranha 4, porque todo esse impasse aí vai atrasar em vários meses o Homem-Aranha 4. O que aconteceu? A Marvel Studios já correu com a Paramount e adiantou em 15 dias o lançamento de Thor, e agora Thor vai ser lançado em 6 de maio de 2011. E até pra apressar isso, as filmagens do Thor já começam logo, então é questão de tempo agora pra surgir uma foto do Chris Hemsworth como o Deus do Trovão. Então quem é fã mesmo do Thor, que é o nosso amigo Vitinho... Vitinho. E Thor vai ser adiantado. E Piratas do Caribe 4 vão ser adiantados, meu. Que era tudo que eu tava esperando, né? Piratas do Caribe 4. Nada vence a música de abertura do terceiro, cara. Nada. O cachorro discorda. É, ele é dois latidos pra sim. É porque o polar tá na casinha do cachorro, ele quer entrar. Vou te fazer uma pergunta. É esse Pirata do Caribe que teoricamente não vai ter usabilidade? Não. É, por isso vai ser bom. Exato. Então, por isso que vai ser uma merda. Não, cara, para. O 4 vai ter o Johnny Depp sim, ó. Não, mas ele tava brigando com o diretor. É, então, mas parece que ele não ia estar no 5. O 4 ele ia aparecer. É, o 4 que vai ter aquele vilão estilo steampunk. Que é a palavra do ano agora, né? Ah, agora. Steampunk é a palavra do ano. Do steampunk agora. O cara colocou um bully do lado de um punk e steampunk, velho. Steampunk 3D. Colocou um bullying lá do punk e steampunk. Tá bom. Ah, é aquilo, né? Ih, olha lá, a geladeira tá enferrujando. Não, mano, não tá enferrujando. Steampunk, é. Esse daí, o Guizão, é o steampunk raiz, né? É o steampunk moleque, é o steampunk maroto. Steampunk garoto. Agora é, essa palavra é steampunk. Steampunk é mais uma daquelas palavras que vai perder o sentido ao longo do ano, tá ligado? Qualquer Bem coisa, nerd. Qualquer coisa diferente vai ser steampunk agora. Bem, já que a gente falou de Homem-Aranha Demolidor, né? O Brian Michael Bendis aí se candidatou pra roteirizar o próximo filme do Homem-Aranha 4. Ele declara que sim, que ele conseguiria escrever um filme do Homem-Aranha e num piscar de olhos, né? Eu sei exatamente como esse filme deveria ser e deveria ser entendido. É que eu falei. Isso aí é default, né? Lógico. É, mas, cara, o Brian Michael Bendis aí, ele é um dos melhores roteiristas, acho que é o melhores em termos de argumento aí nas histórias da Marvel, né, cara? Ele fez um boom aí nas histórias do Demolidor, cara, histórias bem boas, né? Agora, pro filme do Homem-Aranha 4, tem que ver. Ah, esse Brian Bendis é roteirista de quadrinhos, é isso? Não, esse Brian Bendis, ele é aquele cara dos comerciais lá, o Will Rich Blend, sabe? Joga tudo no liquidificador. Joga tudo no liquidificador. E tem uma cara de rei do crime foda, né, meu? E o surrogate dele é o Bender. Porra, cara, até um surrogate que eu teria fácil, hein? Uhum. O SUS, então? E aí, mais alguma coisa sobre Brian Bendis e Homem-Aranha 4? Já falaram que ele é roteirista de quadrinhos? Não, mas então, comentando, né, que a solução dos problemas de falha de roteiro vai ser em 3D, né, cara? Você acha que sobressai, olha, no 3D em cima do roteiro? Eu acho que sobressai, por isso que é 3D, porra! Porra, se não sobressair, é 2. Eu tava vendo essa piada vindo de longe já, cara. Não só sobressai, como sobrevém, como sobrevai, né? Você sabe que... Sabe que eu acho que levantou uma questão interessante, né? Porque, tudo bem, tivemos aí Avatar que tá estourando. Todo mundo fala, o roteiro é raso, mas a tecnologia, toda a beleza compensa. É, então. Até quando isso vai valer? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando essa pessoa vai chegar e vai só querer ir no cinema vendo coisa pular da tela? Ah, eu acho que Avatar não é só um roteiro raso, não, cara. Ele, em conjunto, tudo funciona bem, né? Ele tem aquele fator entretenimento, cara. Ele faz jus ao que ele se propõe antes, cara. Ah, não, claro. Mas a gente tá falando desse esquema, do Homem-Aranha, entendeu? Tipo, que o Avatar, ele se propôs a revolucionar no 3D. Agora, o Homem-Aranha, o que se comenta é que ele vai usar o 3D pra suprir uma falha de roteiro. Mudando de super-herói, né? Todos sabem que o Mark Miller já tá faz tempo chavecando a Warner Bros, querendo fazer uma versão dele, e como seria a origem do Super-Homem, até ele chegar lá no futuro, 1000 anos, quando ninguém mais existisse na Terra, e ele estivesse sozinho, e o Sol virasse uma supernova e ele perdesse seus poderes. Tudo isso eu falei em menos de um minuto. É a história da vida do Super-Homem. Então, faz tempo que ele tá querendo fazer isso, e já faz um bom tempo também que a Warner tá dizendo que não tem plano de levar o Homem de Aço de novo pras telonas, não enquanto eles não tiverem resolvido aquele problema da disputa com os herdeiros do Joe Shuster e do Joe Silver, né? É, os criadores do Super-Homem. Metade, né? Os criadores do Super-Homem. Só que, bem... Outra metade da família. É, exato. Como o Mark Miller não desiste, né? Ele é um bom brasileiro. O Mark Miller não é primo do Frank Miller? Ah, não. Tá demorando pra fazer. É, ele é cunhado do Miller, aquele jogador de futebol, sabe? Puta que pariu, caralho! Mesmo a Warner já tendo falado que não tem planos, o Miller não perdeu a chance de dar uma nova estocada pra quem sabe acender, né? Os fãs ficarem com vontade de ver o filme e a Warner se mexer. Então ele já disse que conversou, né, com o Matthew Vaughn, que seria o... Tá, é o diretor de Kick-Ass, né? Outra obra de Mark Miller que está indo pras telonas logo em breve. E eles estavam lá, né, conversando numa boa, dizendo que seria bom contar a história novamente do Super-Homem, até porque ele tem a filhinha que não conhece, então muitas crianças não conhecem, então pra ele seria legal recontar tudo, né? E agora eles estão querendo ir conversando assim, naquele papinho de bar, tá? Que nem a gente tá aqui. Tomando uma cerveja, gravando uma cerveja, gravando podcast ali no pub. De repente, os caras vieram com a ideia de fazer um elenco, assim, né? Embora o principal eles não tenham escalado, né? O Super-Homem. Alguns nomes surgiram nessas conversas. Se eu pensar em colocar o Daniel Craig, o atual 007, como Lex Luthor. Que adoro, já adoro. O Daniel Craig, careca, ele deve ficar igual um satélite, né? época, aquelas orelhas de... parece uma asa de bully, né? Ah, então, Daniel Craig é steampunk, é isso? Ele é steampunk. Ah, tá. Bem, passando pra Clint Eastwood, como Jonathan Kent, cara. Nossa, isso merece... é o pai mais berés do mundo. Isso merece, né, um respeito gigantesco. Com certeza, até porque quando o Superman estiver apanhando de algum filho da puta com a Kryptonita, o pai chega com uma escopeta, tira no peito do filho da puta e fala... Get off não my aqui. Ward! Get off my farm! A primeira vez que o Superman desceu e acabou com tudo, ele tomou uma soca. Ele tomava coronhada até os dentes caírem. Quando caiu, aí ele falou, agora tá bom. O pai, como Clint Eastwood, ia ser um justiceiro que voa, né? Em vez do S, ia ser uma caveira, cara. Dirty Harry. Continuando com a lista aqui, ele colocou Daniel Day-Lewis como Jor-El e a Julianne. Cara, ele caprichou nos pais, né? Porque no sangue, o sangue negro, o Daniel Day-Lewis é um berez também, né, cara? Só certo ponto, assim, pra te dizer. O Daniel Day-Lewis foi o vilão do Gangs de Nova York também, né, cara? Daniel Day-Lewis não é aquele que parecia com o Leonardo, o cantor? Cara, nossa, você fumou um negócio pra... Cara, ele parece. Ele, o pior é que ele parece. Daniel Day-Lewis. Leonardo? Leonardo, cara. Tá. Bem, e continuando aqui, a Julianne Moore morrer, vivendo ou morrendo a Lara, né? Seria a mãe do Super-Homem. Ela traiu Jonathan Kent. Não. Jonathan, mulher de Jor-El. A Lara, mulher de Jor-El? É. Ah, então tem graça. Cara, se bem que a Julianne Moore, cara, eu não consigo achar graça nessa mulher. O Mila ainda disse que o Jimmy Olsen já teria um candidato forte na cabeça deles, mas ele disse que eles não gostariam de se adiantar. Eles já deram quatro nomes, mas eles não querem se adiantar. Os principais do filme, o Zé Quarquê ali, o... não quer se adiantar aqui, né? É que eles vão colocar o Brad Pitt pra Jimmy Olsen. É, eles fazem um filme sobre Super-Homem com foco no Jimmy Olsen. Pô, que papelzão, né? Que beleza, hein? Agora, o Superman, será que ele pensaria em manter o Brandon Ralph? Eu acho que ele podia botar o Nicolas Cage. Nossa, o cara ia se realizar, velho. É, né? Na verdade, eu espero que eles já estejam com parte do elenco adiantado, como tá aqui, né? Com, pelo menos planejando, né? E acho que eles estão demorando mesmo no projeto do trem de pouso, né? a Marta Quente que o diga, né? O pessoal do site Collider conversou com o produtor Mike De Luca para saber novidades do Motoqueiro Fantasma 2. E o Homem de Cara já solta o título do segundo longa-metragem do herói, Motoqueiro Fantasma, Espíritos da Vingança. De Luca confirmou a volta de Nicolas Cage ao papel título, bem como confirmou que a Chantilly Century Fox está planejando usar o roteiro de David S. Goyer, Batman Cavaleiro das Trevas, e escreveu há 9 anos. Outros detalhes interessantes também que ele soltou foi que o Mark Steven Johnson, diretor do primeiro longa, não vai estar em Motoqueiro Fantasma 2. A Eva Mendes não vai... É importante, né? A Eva Mendes não vai ser a Roxanne Simpson novamente. Que também é bem importante. Eles vão tentar de novo um PG-13 de classificação. O filme, ao contrário do anterior, vai se passar na Europa. Porque no Canadá não foi, então vai pra Praga, né? É, não dá pra ir pra Austrália mais, né? E o Mike De Luca, né, se mostrou aberto até com vontade de que David Goyer, além do roteiro, também assumisse a direção, né? Só que é isso que é difícil aí isso fudeu, acontecer. Aí fudeu, ele que dirigiu o terceiro Blade. Putz, você tá brincando, é mesmo, hein? É, ele escreveu os dois primeiros filmes do Blade, que são bons, escreveu Dark Knight, escreveu Batman Begins, que são bons, ele escreve bem. Agora, na direção, isso daí já é um ponto ruim do filme. Mas será que se ele não pegar um roteiro dele, a coisa não anda? É, mas Blade Trinity é um roteiro dele, cara. Sério? Sério, pô. Ah, então esquece. Peraí, o cara escreveu o Cavaleiro das Trevas, escreveu o Blade 1 e 2 e dirigiu o Blade e escreveu e dirigiu o Blade 3, é isso? A ideia da série do Blade é dele, cara. E olha que maravilha a série, né? Mano, para de dirigir e só escreve, velho. Mas, de qualquer maneira, isso é difícil. Caralho, mano. Isso é difícil de acontecer, até porque a agenda dele tá lotada, né, cara? Então, não é de se esperar que ele vá aparecer, não. E a sequência deve, de alguma maneira, resetar a franquia no cinema. A franquia de um filme? Exato, né? Pô, fez... Hulk. Cagou o primeiro, faça o segundo de alguma maneira. Que o primeiro não tenha existido. Faz assim, né? Conte a história do primeiro filme em 2 minutos de uma forma diferente. Puta que pariu, cara. O cara vai resetar a franquia de um filme no cinema. Vou colocar 2 minutos de filme depois, 9 anos depois. Ai, meu Deus do céu, cara. Aliás, né? Depois de Avatar, esse também vai ser um filme 3D, né? Qual não será? Cara, aquela cabeça pegando fogo em 3D deve ser um máximo. Desculpa, eu precisei falar isso, é mais forte que eu. Eu fiquei imaginando que toda vez que ele vira um motoqueiro fantasma é uma peruca que vai pro espaço, né? Games. Então vamos para games. Nintendo barra só filme de Zelda. Conheço o controle de Wii mais estranho já desenvolvido pela história da humanidade. Administrador da Xbox Live comenta integração com o projeto de Natal que sai no final do ano. NVIDIA pode voltar em versão para o Wii. Representante da Sony diz que God of War 3 só seria possível no PS3. Novo jogo da série Call of Duty destaca a guerra no Vietnã. Alguns devem saber, foi lançado no final do mês passado, ou ano passado, o filme The Hero of Time, que é um fã-filme de Zelda, e que havia sido disponibilizado no site Dailymotion. Não demorou muito, a Nintendo tomou conhecimento da coisa, e já tomou medidas para que o filme fosse tirado de circulação, sabe, 2 semanas só depois de ele estar lá no Dailymotion. Aí os criadores conseguiram um acordo, né, para o filme continuar até o final do ano, só que depois disso, a Nintendo falou que não era para continuar. Agora você pode ver lá no site do filme, TheHeroOfTime.com, que os criadores deixaram essa nota dizendo que entendemos o direito da Nintendo de proteger seus personagens e marcas registradas e entendemos também que eles precisam fazer para manter tudo a salvo de ser estragado pela interpretação de fãs da franquia. A Nintendo precisa se proteger, mesmo do trabalho de fãs com boas intenções. É nossa que vocês veem que os fãs da Nintendo vão querer me comer vivo, mas você vê que a empresa é uma empresa quadrada, velho. Você vê, fizeram aquele fã-filme Sid 17 sobre Half-Life. Cara, é um filme construído com $500 e uma porrada de amigo, é foda o seu filme. Os caras pararam a produção, por quê? Porque os caras foram contratados pela Valve, pelo que dizem. Não saiu aí um segundo episódio, que o primeiro realmente foi muito foda, tem no YouTube, Sid 17, porra, agora o filme tava legalzinho e os caras simplesmente sabotaram a intenção dos fãs. Eu acho que você pegou na veia aí, sabe? Então você tem duas empresas completamente opostas. Tem a Valve, que aproveita os talentos que desenvolvem coisas pra ela por fora, e você tem a Nintendo que barra qualquer coisa que seja feita por fora. E é mais engraçado você notar esse tipo de comportamento numa empresa japonesa, que foram justamente eles que tiveram que evoluir fazendo isso, né, admitindo novas políticas e outras coisas, e eles barrando isso agora, né? Ah, sei lá, porque são quadrados, é coisa de japonês, né? Eu acho que é tudo uma questão de mim, né, cara, atualmente, assim. Eu acho que por causa desse tipo casual, assim, entendeu? Acho que eles não querem parar. Não, mas assim, entendeu? Não é questão do Wii, entendeu? Mas é questão de deles vincularem alguma coisa que não é uma ideia deles. Não, eu entendo. Realmente, sabe, mas não dá pra você. Que é fã, não é o fã que vai mudar a cronologia de uma série, entendeu? Então, mas aí que tá, ele não vai mudar a cronologia. Mas se ele recebe o respaldo da Nintendo, isso em teoria vira uma coisa oficial, entendeu? Cara, ele não precisa receber o respaldo da Nintendo. Era só ignorar. Era só ignorar, era só não reconhecer o Barão, tá ligado? Meu irmão, eu não reconheci o bagulho ali, João. Era nós, tá ligado? Pedras. Rio das Pedras. No Rio das Ostras. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o fato deles quererem barrar foi justamente o que fez as pessoas ficarem interessadas. Porque o filme, sabe, tudo bem, coisa de fã. Também não é lá essas coisas. Mas o que aconteceu? O fato dos caras, não vamos barrar, pô, já criou toda. O filme vai acabar saindo, né? Só pra você entender isso. Exato, é o que eu digo. Então, sabe, se tivesse ficado quieto, o filme acabava até indo pelo ralo aí, ninguém percebia. Fatality. E pra quem conhece o controle do Wii, todo mundo sabe que o Wii tem aquele Wiimote, né? Que serve pra quebrar TV de plasma, LCD e LED. Cara, o Wiimote já foi colocado em Pogobol, pra você ter uma ideia. E agora inventaram o Wiiwa. O que é o Wiiwa? É um boneco de pelúcia que engole o Wiimote. Vocês sabem, sabe aquele Flash Lantern que vem em sex shop? Sim. É não. A mesma Não, cara, é uma lanterna que sem fio pau. É isso daí. Isso daí é isso aí, tá ligado? Só que pro Wiimote. A gente tem uma ferramenta aqui que chama pau de luz. Então... Cara, não tem. Cara, é muito escroto, né? Pô, você vai brincar do que? De bebê? É um, você vai usar pra uma simulação de bebê? É, mais ou menos. Não, tem. Você fica chacoalhando e pulando. Ah, tipo, ah, o nenê tá com cólica. Você vai, você chacoalha o moleque até ele quebrar o pescoço e para de chorar. É um joguinho, o jogo do UI é tipo um joguinho. Dick in the Box, essa porra. Eu tô sendo comido e sai correndo no meio da estação da Sé aqui em São Paulo com essa no pó, tá ligado? Ai, como vocês são ridículos, velho. A gente são escroto. Bom, vai ter no post a demonstração de como funciona esse controle maluco. Fatality. Entrevistado pelo Game Informer, Mark Whiting, administrador geral da rede Xbox Live, fez um interessante comentário a respeito do emprego do Project Nato no sistema online do console. Ele disse o seguinte: o Live está no centro de tudo o que fazemos, que é o Xbox no caso, né? Com o Project Natal, teremos a mesma atenção. Seguiremos com o nosso objetivo de criar as experiências mais simples que conseguimos para a maior audiência possível. O Natal será algo realmente mágico e a fusão desse sistema com o Live será extremamente inovadora, tanto nos games quanto na forma de pensar na indústria do entretenimento, disse ele. A Microsoft já havia comentado que o Project Natal deve incluir controles à la Minority Report, através de gestos. É só uma questão de expandir essa liberdade de interface e reconhecimento facial ao mundo online. Portanto, parece que o ano terá algumas surpresas bem interessantes aos donos de Xbox 360, e eu estou incluso nessa parcela da população. Eu também, agora com dois Xbox. Dois? Então, a galera que tem Wii usa o Wii U, você pode usar aqui o seu irmão caçula, né? Oh, que maldade, vem enfiar a boca na coisa que você não tá, sei lá, cara. Bom, e o Project Natal tem previsão de ser lançado na temporada de feriados americanos, que é no fim do ano, né? Agora em 2010. E durante o discurso de anúncios feitos pela empresa na CES, em Las Vegas, Rob Batch disse que o PN estará disponível junto com a linha de jogos e softwares programados para debut nas lojas nesse mesmo período, como Halo Reach. Halo Reach. Representante da Sony diz que God of War 3 só seria possível no PS3. Fatality. E mais uma daquelas cutucadas, né, entre Sony e Microsoft. A representante Claire Backhouse, gerente de produto da Sony, explicou ao site, que sabe-se Deus qual é, né? É o blog da minha amiga. Explicou que trabalhou duro para usar o poder do PS3 para dar a God of War 3 um visual único e adicionou algumas novidades no jogo possíveis apenas no PS3. Ela, por exemplo, destaca o uso da HDRL, né, a High Dynamic Range Light, que seria uma câmera que vai ser usada para você ver através do Kratos como se você estivesse na retina, entendeu? Você vai causar a impressão dos jogadores de intenso ofuscamento quando ele sai de uma área escura para uma clara, que nem acontece com a pessoa normalmente, sim, né? Acontece. Nossa, isso daí é tão legal, tem no Half-Life 2. Será que não vai rodar no Xbox uma p dessa? É Blu-ray. É, cara, não, tudo bem. Respeito ao Blu-ray e o cacete. Mas, cara, isso daí tem Half-Life 2. Tamanhas as proporções, Half-Life 2 tem pra Xbox. Cara. Só por causa do HDR e porque tem uma câmera. A gente entocha o projeto Natal no do Kratos e aí eu quero ver. Cara, mas é claro que é responsável, que a gerente do produto da Sony não vai falar que o God of War, que é um jogo exclusivo do PS3, vai rodar no Xbox, né, cara? Claro, é, tudo jogada, né? Porque afinal de contas, todo mundo sabe, é verdade. O PS3 realmente tem toda aquela potência maior. Os próprios especialistas dizem. Só que aquele negócio, não adianta você ficar vivendo de promessa, né? Ah, você tem um gráfico foda, mas tudo bem, até agora você não lançou nenhum jogo que consegue usar nada, tudo isso. Não adianta nada. E quando consegue botar fogo na casa. É, seria interessante ver o ponto de vista do Guilherme Costa, que é um cara que curte mais o PS3, né? Tem um primo que é PS3 até morrer. O seu primo rico, né? E ele tem o Xbox. Não. Cara, inclusive, não... quando o seu primo morrer, ele pode ser enterrado dentro de um PS3. E o melhor, né? Grelhado. Se ele for magrelo, vai no Slim, né? Fatality. Segundo o site Abstract 360, o próximo game da série Call of Duty, atualmente em desenvolvimento, deve se passar no Vietnã. A aposta do estúdio é criar uma experiência centrada na história, como acontece em Modern Warfare 2. A notícia cita que Platoon, Apocalipse Now e Nascido para Matar serão utilizados como modelos para a trama e o terror do filme. E como a empresa licenciou ano passado, teremos uma trilha sonora de época com músicas de 1959 a 1975. O lançamento acontecerá no fim do ano. Se ele for metade do que foi o Modern Warfare 2, cara, pra mim tá bom. Se ele tiver o cara azul lá do... Como chama aquele filme? Avatar. Não, do outro filme, do Dr. Manhattan lá. Watchmen. Às vezes ele é chamado de Watchmen, né? Em certos países da África, ele é chamado de Watchmen. O Dr. Manhattan batendo pau em todo mundo na guerra do Vietnã. Segundo a minha namorada, ela não gostou muito do filme porque o Watchmen apareceu pouco. Oh, que maldade! Caraca, filha, vai ter nego dormindo no sofá, foda, cara. É pra casa dos amigos. O cara já tá na empresa, né? Pronto, daí um passo, né? Já puxou o colchão. Eu, pelo menos, eu tô com o carro, né? Tem, alguém tem alguma coisa pra falar sobre Call of Duty ainda? Ah, cara, eu acho que voltar pra Guerra do Vietnã, ele vai voltar a ser o que os jogos de guerra eram. Eu acho que não é novidade nenhuma. Você vai mudar, de site de guerra? Só, porra, que merda, né? É, vai ser a Segunda Guerra pro Vietnã. Você vai trocar os alemães por vietnamitas, cara. A Segunda Guerra, que geralmente é da parte da Normandia e tal... Aí passaram pra parte do Pacífico e agora vão passar pro Vietnã, entendeu? Então, cara, a novidade é só os lugares diferentes, só. Tem que ganhar essa guerra uma hora, né, velho? Ah, cara, eu acho que é o seguinte também, é a Treyarch que tá fazendo. Quadrinhos. E pra quadrinhos, destaque dessa semana foi uma foto que foi um mega spoiler da Marvel. Aliás, se você não quiser saber, pule aí um ou dois minutos. É, a gente fala por 2 minutos, mas nunca dura tanto, nunca dura tão pouco. É, dura 20 segundos aí. Ou dura meia hora. É, o Seth... No final, o Jack Sully, ele vive. O Seth Comic Book Resource teve acesso a uma imagem teaser da Marvel, né? Site, brother. Comic Book Resource. Que é uma página da edição 575 do Quarteto Fantástico e que mostra simplesmente o corpo do Galactus, né? Oh. O devorador de mundos, né? O homem que tem o surfista prateado com o mar alto. E isso marcará o início de um novo arco que se chama Prime Elements, ou elementos primários, e que só pela imagem já deixou muita gente curiosa por aí, né? Caralho, mas é uma puta imagem também, né? É praticamente aquela imagem do Batman, do super-homem segurando o corpo do Batman, né, cara? Você imagina assim que o cara é um dos maiores do universo. Só que não tem ninguém grande o suficiente pra carregar ele no colo, né? Exato! E não tem... E você imagina o tamanho da aranha que deixou essas teias, cara? Você já parou pra perceber isso? Já estão levando o PlayStation 3 pra enterrar ele, né? Bom, a imagem vai ser no post pra quem quiser conferir. E se você pulou os 2 minutos, Galactus morreu. O que eu ouvi dizer é que diz que até o Quarteto Fantástico vai morrer, hein? E o que eu sei, sem ninguém me falar, é que eles vão ressuscitar depois, hein? Ah, não diga. Eu acho que você tá especulando. Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. Google lança Nexus One. Conheça o item virtual mais caro já vendido. Confira a fantasia de War Machine. E discos Blu-ray terão maior capacidade de armazenamento. E pra você, Stuntz, que tá com o telefone de novo, chegou essa semana o Nexus One, que seria o Google Phone, que foi uma parceria do Google com a HTC, que virá já com os aplicativos do YouTube, Google Maps com GPS, um navegador de internet, Gmail, e ainda terá seu Android App Marketplace, que seria um App Store. Um App Store da Apple. A tela tem... Que se você perdeu o celular agora, você manda buscar, né? Você vai qualquer lan house e localiza, né? Ele tem todas as especificações técnicas aqui e promete rodar. Pô, ele tem o Google? Não, ele usa o Safari. Ele usa o Bing, né? de acordo com o pessoal que tem lido as notícias aí, né, a vantagem do Nexus One sobre o iPhone é que o Google oferece um aparelho já desbloqueado sem estar atrelado a operadora alguma, né, com preço menor, porque, por exemplo, a Apple dos Estados Unidos está, assim, a única operadora que vende o iPhone nos Estados Unidos é a AT&T. Então, o que aconteceu? O Google abriu o leque e ofereceu para qualquer operadora que quisesse vender. É, como sempre que inova o Google, né, cara, nessa situação. E tem gente já apostando numa guerra de telefones e que isso faça o preço de ambos cair. E eu, sinceramente, pelo menos em nível de Brasil, duvido que isso vá acontecer. O Google Phone aqui vai chegar a R$2,50. Como assim você duvida que vai acontecer? Você tem que me desculpar, mas agora com a Oi vendendo o iPhone a R$3.200 desbloqueado, todo mundo vai ter um. Claro. Claro. Todo mundo que vendeu seus dois consoles next gen vai conseguir comprar um. Todo mundo vendeu seu carro. Todo mundo vendeu sua alma, seu rim, né, cara? Cara, 3.200 é o preço de uma de um Fusca, velho. É mesmo. E ele te leva a lugares onde o Google não te leva. Não. Ó, aí você vai entrar na porta do motel, vai falar pra sua namorada: sobe nas costas, a gente entra galopando e fala que é um desejo seu. Isso me cheira experiência própria, né? Logo depois de alguém comprar o iPhone, né? Foi um recorde, foi estabelecido. O item virtual mais caro do mundo foi vendido pela miséria de $330 mil. O item em questão é uma estação especial vendida dentro do jogo Entropia Universe, né? Que é um Massive Multiplayer. É uma estação especial? Espacial. Ah, espacial. Espacial vendida dentro do jogo Entropia Universe, que é um multiplayer, né? Um Massive Multiplayer sueco criado em 2003. E tem como atrativos as transações comerciais in-game. O leilão da estação, conhecida pelo nome de Crystal Palace Space Station, ela foi arrematada num leilão realizado desde o ano passado. Uma unidade de dólares lá, conhecida somente dentro do game. Lá. Chama Project Entropia Dollars. É, e no caso, no segundo o câmbio, né, ele equivale ao valor mencionado aí, que é o de $330 mil. O comprador nada mais é do que o Buzz Eric Lightyear, cara. É que ele queria fazer uma nova base pro Comando Estelar. Ao infinito e além. É, foi aí que o dinheiro foi, né? E no caso aí ele pretende recuperar toda a verba, né? Todo esse investimento que ele fez através de cobranças de taxas moderadas dos jogadores que se utilizarem da estação. Véi, você compra um carro, né, cara? Em não sei quantas parcelas, te dói no bolso. O cara comprou algo que... Cara, mas é o Buzz Lightyear, cara. É o Buzz Lightyear. Famoso adquira moedas verdes, né, cara? Exato. Dose deixa da lua. Se você é japonês e quase não pega ninguém, o esquema pra você pegar mulher pra caramba é construir uma réplica do War Machine, que é a máquina de guerra que vai estar presente no Homem de Ferro 2. Teve um japonês que fez isso e, cara, é um cosplay bem foda, né? Ele tava em algum lugar do mundo. É, vai estar aí no post as fotos da armadura. Eu tinha visto, tem até umas fotos dele com uma mina lá, a mina beijando ele. Na... Tudo bem que a mina não é bonita, né? Pra ele, tá bom. Essa foi a mina que levou o ferro. Essa, realmente. Tá. Uma cara de chapado, caramba. Ele tá na fase Tony Stark bêbado, né? Demônio na garrafa. E o Blu-ray promete ficar ainda maior. A nova tecnologia de compressão em disco que a Sony lançou sempre maravilhou os seus usuários, né? Com incríveis 25 GB de armazenamento, contra os atuais 4,5 do DVD, né? E agora esse espaço vai ficar ainda maior. Porque em parceria com a Panasonic, a Sony está aumentando o Blu-ray de 25 para 33 GB, contando um disco inteiro, isso seria 67 GB. E ao que parece, tudo que será necessário no PS3 terá um update do firmware do drive. Então não tem que trocar nada, sabe? É só você atualizar um programinha lá e o PS3 já vai ler. Se as pessoas estão dizendo que os maiores responsáveis pelo melhor desempenho do PS3, o fato de caber muito mais informação no Blu-ray, imagina agora que vai pra 70 GB, né? O esquema é comprar o Play 3 também, ter os dois, sabe? E aí de quebra você aproveita e compra um iPhone e um Fusca. É tudo o mesmo preço? Compra um de cada vez? Cara, mas é muita informação, né? O que nego vai fazer com tanta coisa assim? Tem mais. Imagina imagina um Blu-ray brasileiro? Tem 70 GB de espaço nessa porra aí, nego, coloca lá só filme e trailer de cinema. Dá pra eu guardar as temporadas de Plantão Médico. Nossa. E do Grey's Anatomy, não dá? Eu não gosto. Ô, louco, como você não gosta de Grey's Anatomy, cara? Ah, não gostando. Nossa. Gosto de Plantão Médico, que é melhor. Tem o Mac Dream e o Max Team lá. Tem a Mac. Você pega um disquete aí de 1.14. Que é isso? Deu aquela zoada. O pior, cara, é que vocês falam de Dollhouse, né? Eu parei no capítulo 4 dessa temporada e não terminei, não. E nem vou terminar, vai tomar no cu. Eu só assisti o primeiro. Muito ruim, cara. Fica, você não terminou, mas eles terminaram, cara. Fica calmo. E pra fechar com chave de ouro, temos o Momento Sofá, que traz a Ashley Green, a estrela de Lua Nova e Crepúsculo, com... Bola, não, você teve fora, a gente entende. Bola Nova e Prepúcio. Opa, desculpa. E provavelmente no final da saga em Amolecer, né? Em Amolecer. E que mostra ela usando pinturas de corpo, simulando biquínis e tudo mais. São fotos artísticas, né? Bonitas. A voz do Polar até afinou pra falar, velho. Mostra pra sua mulher se ela vai achar artística a foto. Vai. Artística vai ser a marca que ela vai deixar na minha cara. Vai parecer aquele cara que tem a cara da... que é metade de ferro do Mortal Kombat. Ah, cara de cu mesmo. Bom, mas é isso. O link vai estar aí no post também, pra quem interessar, né? É isso aí. Esse foi mais um Nedrops. Você pode mandar e-mails para nedrops@gmail.com ou nedrops@nedrops.com ou .com.br. Vamos agradecer mais uma vez a presença da nossa ilustre Aline Viana, também conhecida como Doji. Doji. Doji. E não se esqueça que o aniversariante escolhe a música, gente. Que isso? É, na verdade, aí a gente tem um probleminha, né? Porque o nosso querido amigo Olivar Pérez é aniversário aí dia 14. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá voltando mesmo, pede duas. Põe duas músicas, vai. Vai, Doji, escolhe uma e o Oliver escolhe a outra. Given to Fly, do Pearl Jam. Ah, cara, então eu vou pedir uma música que o Ozzy fez em minha homenagem. Ele grita fôlego dos seus pulmões que sobraram, né? O meu nome. Olivar. É a Crazy Train. Aê, garoto! Então é isso aí. E fiquem conosco até a próxima semana. Gracias. Can I just see and make sure everybody's okay? Okay. Safety, okay? Everybody lives, yeah? I'm speaking in English because my Spanish is shit. Not the, mine. It's easy to be misinterpreted. But in English, I say it's great to be here in Barcelona and still know that summer still exists on the planet. It's fucking hot. Mental wounds not healing. Who am I to blame? Ô, louco, a hora que piscar o meu, não. A hora que pode. A hora que o do Polar estiver piscando. Aí ela vai atrás, ô, louco. Perigo. Cara, eu posso até morder a língua agora, cara, mas Piratas do Caribe 3 já tá de bom tamanho, só pela linha que eles estão partindo aí, eu não tô apostando não, cara. Pode me esculachar aí, cara, mas eu não tô botando fé em Thor. Você bebeu, cara? Ele comeu da parte. Piratas do Caribe é legal, mas eu acho que o Homem-Aranha tinha que ter parado no 2, é isso? Eu gostei do Piratas do Caribe, mas eu acho que o Drag Me to Hell podia fazer uma participação no Batman no Dark Knight. Dá pra você manter uma coerência na linha de pensamento? Você começou falando de Piratas do Caribe e terminou com Thor, cara. Porque são os dois filmes que estão adiantando, Thor e Piratas do Caribe. Não é isso que a gente tá cobrando. Porra! Ficou bravo. Não, porque eu acho que o Piratas do Caribe tinha que parar no 3, já deu o que tinha que dar. Eu acho que eu não tô levando muita fé no Thor. Se vocês quiserem, eu falo na versão Cid Moreira. Você quer? Não. Ah, não, faz, porque aí a gente pode concorrer ao próximo. Tem podcast ganhar. Quem disse que a gente vai fazer isso? Isso daí, né? Não, chega de prêmio podcast, já deu. Dois, você votou na gente no prêmio podcast? Votei. Mentira! Nós temos seu IP aqui, ele não tá no relatório. Eu não votei mais ninguém. Mostra o canhoto. Cadê o canhoto?